Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. É mais um Sessão das Seis que está começando agora, às 6h07. Sou eu, Maurício Zatoni, vou estar aqui com vocês na próxima uma hora com seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV da Rádio Fiscal. Você está acompanhando a gente 95,3 FM. Ou se você não puder acompanhar pelo Spectro FM, você pode acessar radio.ufiscar.br e ouvir lá pelo streaming. É isso aí, pessoal. Meu nome é Laura Teixeira, também estou aqui no Sessão das Seis. E o programa de hoje a gente tem como tema filmes relacionados a esportes. Então a gente vai tratar aqui na próxima uma hora. O tema dessa semana, então, são filmes de esporte. Olá, eu sou Gabriela Nogueira e você pode entrar em contato aqui com a gente pelo e-mail sessãodas6@gmail.com ou conversar com a gente online pelo MSN da rádio, que é radiofiscar@hotmail.com. E vamos acompanhar com a gente, mandando sugestões e críticas pra gente. Vamos começar com a sessão ouvinte. A sessão ouvinte da semana tem aqui a Helena, que é convidada, que veio lá de Jacareí. Ela veio de Jacareí diretamente pro Tusca, que é o evento que está acontecendo aqui em São Carlos esse fim de semana, que depois a gente vai falar um pouco mais dele. A Helena indicou a música Beyond Here Lies Nothing, do Bob Dylan, que ela faz parte da trilha sonora da série de TV True Blood. E aí, Helena, tudo bem? Tudo bom. E aí, por que você escolheu essa música? Você gosta da série? A série é boa? A série é ótima, uma das melhores séries atualmente. Ah, é? E ela é aquela série de vampiros, né? Isso. Ah, tá. E você lembra na série alguma cena ou algum capítulo que tocou a música? Essa música faz parte do promocional da segunda temporada e ela também é a música tema do último episódio da segunda temporada, que fecha a série. E a série tá agora em qual episódio? De qual temporada? Isso, a série acabou de encerrar a segunda temporada e vai estrear a terceira agora só ano que vem. Mas ela encerrou a segunda temporada não no canal, encerrou... Na internet. Off-road. Ah, sim, intensamente. E atualmente deve estar no fim da temporada. No fim da primeira, Brasil. Né? Não, no fim da segunda. No fim da segunda já? Isso. Tá. Na HBO. HBO. Ah, tá. Nossa, eu nem sabia que era HBO. Enfim, então vamos ouvir a música Beyond Here Lies Nothing, do Bob Dylan. Obrigado pela participação, Helena. Thank you. ship is in harbor and the sails are spread. Listen to me, pretty baby. Lay your hand upon my head. Beyond here lies nothing. Nothing done and nothing said. É isso aí, pessoal. A gente acabou de ouvir, então, Bob Dylan, Beyond Here Lies Nothing, dica aí da Helena, que foi a nossa ouvinte de hoje. E lembrando que vocês também podem participar da sessão ouvinte. É só entrar em contato com a gente no nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, e falar que música você está afim de ouvir e pode participar no próximo programa. E agora a gente vai começar, então, com o tema da semana. Como a gente falou, o tema de hoje é esportes. Então, a gente vai falar desses filmes que tratam os mais diferentes esportes. E, na verdade, esse tema a gente escolheu pelo clima que está aqui em São Carlos, por causa da Tusca, né? Taça Universitária de São Carlos, que é uma competição de esportes que está acontecendo aí. É isso aí, os jogos são entre os times da USP São Carlos e da Federal, né, UFSCar. E juntamente sempre tem duas faculdades convidadas, que nesse ano são a Unicamp e a Unifei, que é a Federal de Itajubá. E as modalidades disputadas vão desde futsal, vôlei e basquete, né, passando por polo aquático, vôlei de areia, softball e jiu-jitsu. Os jogos acontecem nos ginásios da USP da Federal, aqui em São Carlos, mas nesse ano, para comemorar o aniversário de 30 anos, as finais vão ser lá no ginásio Milton Olaio. Vai ser tudo durante a tarde de domingo, a tarde e a noite de domingo. E pensando nessa grande quantidade de modalidades esportivas, aí a gente quis retratar aqui no Sessão das Seis o maior número possível delas. E vamos conhecer aqui as trilhas sonoras dos filmes que mostram basquete, boxe, surf, entre outros, né? Natação também. E a gente começa falando do filme The Mighty Ducks, ou Super Patos, aqui no Brasil, que foi lançado em outubro de 92, e é estrelado por Emílio Esteves. O Emílio Esteves, ele vive um técnico que tenta motivar seu time juvenil para virar um grande campeão aí de hóquei no gelo. E a obra desencadeou uma onda de interesse pelo esporte, pelo hóquei, principalmente entre os jovens dos Estados Unidos. Então a Disney, que é produtora do filme, resolveu lançar sua própria franquia na NHL, Liga Norte-Americana de Hockey. Bom, imediatamente após a divulgação das cores do logotipo da camisa da equipe, né? A Disney já fez a linha de produtos para revender, né? Na verdade, ela criou esse time para poder, a partir dele, do logo dele, criar produtos de franquias, né? A Disney depois lançou ainda mais dois filmes, que ficaram conhecidos como D2 e D3, né? Ducks 2 e Ducks 3, que completaram a trilogia. Porém, nenhum deles fizeram tanto sucesso quanto a versão original, o primeiro filme. E a música que a gente escolheu desse filme para ouvir aqui é um clássico, né? Que toca no filme durante um dos jogos, um momento decisivo do campeonato, que é a música We Will Rock You, do Queen, que a gente vai ouvir agora aqui no Sessão das Seis. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. place. Somebody better put your bag into your place. É isso aí, pessoal. Acabaram de ouvir então We Will Rock You, do Queen, trilha do filme Super Patos. E agora o outro filme que a gente vai falar aqui no Sessão das Seis é o Space Jam, que foi conhecido no Brasil com o nome de Space Jam, o jogo do século. Esse filme americano de 96, ele tinha uma particularidade, né, de ter um jogador de basquete de verdade, né, o Michael Jordan, conhecido aí, interagindo com os personagens da Warner Bros., né, os Looney Tunes, os personagens de desenho animado. E eles, na história do filme, eles chamam o Michael Jordan pra ajudar eles num jogo de basquete, que eles tinham que vencer um desafio lá. Então acaba rolando essa interação, assim. Bom, e a gente vai ouvir desse filme a música Basketball Jones, que é interpretada por um dueto muito interessante, assim, inovador, que é o cantor e produtor musical Barry White, que morreu em 2003, né? E o famoso ator e comediante Chris Rock. É, o Barry White, ele colaborou, ele tinha uma voz bem grave, ele foi famoso nas músicas do soul e baladas românticas, e foi considerado um dos precursores da disco music. E o Chris Rock, apesar de ser conhecido como ator de comédia, ele já teve 5 CDs lançados em sua carreira como músico. Isso aí, então a gente vai ouvir Basket Jones na voz de Barry Wright e Chris Rock. No pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Basketball Jones, I got a basketball Jones. I got a basketball Jones, ooh baby. I know what they, what kind of That's the other NBA. Oh, okay. I support you. I go to all your games. And you can't sing a little song for a brother. I hope you go ball. Oh, you already ball. Basketball jump. Cut him out. Eat it up. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir Basketball Jones com Barry White e Chris Rock. E agora a gente vai falar de um filme que chama Com a Bola Toda, ou o título original, Dodgeball, A True Underdog Story. É que é um filme de 2004 e é uma comédia que foi estrelada pelo Ben Stiller e o Vince Vaughn. Trata aí da rivalidade de duas academias. A primeira é a pequena Average Joe's, que pertence ao personagem do vó, que ela tá à beira da falência, uma academia bem pequena. E ele vê aí num campeonato de dodgeball sua única chance de arrecadar dinheiro e salvar a sua academia, né? E ele vai competir aí com a outra, que é a Globo Gym. Aliás, a Globo Gym tá tentando comprar a academia dele, tá procurando ele para comprar a academia dele, e o dono é o Ben Stiller, né? O personagem do Ben Stiller, que é um gigante do mercado e a sua academia tá engolindo as outras aí. Então o Vince Vaughn quer manter a própria academia. E é bom falar que dodgeball é uma espécie de queimada, só que com mais de uma bola, né, em jogo. Bom, o filme ele tem muitas situações engraçadas, inclusive nos seus bastidores, algumas histórias engraçadas, como por exemplo o Ben Stiller, ele tinha tão pouca habilidade nesse jogo, né, que ele com a bola, gravando uma cena, ele quebrou 3 câmeras em uma cena e conseguiu acertou a... Acertou com a bola a própria mulher dele, que estava lá nos bastidores. A música que a gente escolheu para ouvir aqui desse filme Dodgeball é a música Take It Off, da banda The Donnas. É uma banda só de mulheres, uma banda estadunidense, né? Eram umas amigas aí que desde 93 já faziam seu som, tentando assim chegar no estilo punk, com o ídolo delas era os Ramones e tal. E a música que a gente vai pegar aqui é uma das mais conhecidas delas, talvez, que é do álbum Spend the Night. E é a primeira música, o primeiro CD... É do CD, primeiro CD que elas gravaram com uma grande gravadora e que tocou bastante na MTV. E então a gente vai ouvir agora Take It Off com The Donnas. I'm Estamos de volta com a sessão das 6. Acabamos de ouvir a música Take It Off, da banda estadunidense The Donnas. E agora a gente vai falar de um filme que, do programa de hoje, ele é o filme mais difícil de se achar nas locadoras, por exemplo. É um filme que veio do outro lado do planeta, que é o australiano, e se chama Campeão. E ele tem no seu enredo uma competição entre irmãos de sangue, que trata de respeito de valores individuais, e por aí vai. E a história se passa nos anos 50, onde o australiano Tony Fingleton, ele sempre teve ressentimento da atenção que o pai dele dava ao irmão mais velho, Junior, que era um bom jogador de futebol. E aí o Tony então começa a treinar natação junto com o irmão mais novo, John, e os dois acabam se revelando aí ótimos nadadores, né? Mas aí, à medida que o Tony vai superando os limites, né, marcando novos tempos, e o pai vai se tornando frustrado pelo filho mais novo, o caçulo John, que não alcança os méritos do irmão mais velho ao longo da carreira. E isso aí, pessoal. A música que a gente vai ouvir aqui do filme Campeão é When Irish Eyes Are Smiling. Tem várias regravações, vários intérpretes que já gravaram essa música aí, mas a que a gente vai ouvir aqui é na voz do Daniel O'Donnell e Margot. Isso aí, pessoal, vocês acabaram de ouvir então When Irish Eyes Are Smiling, do Daniel O'Donnell e da Margot, aqui no Sessão das 6. Essa música foi trilha do filme australiano Campeão. E o próximo filme que a gente vai falar aqui é um filme francês, Um Homem e uma Mulher, do Claude Lelouch. O filme é obra, já teve uma fantástica recepção junto à comunidade cinematográfica. E isso, ele foi premiado com a Palma de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes em 66, e também ganhou dois Oscars, o de Melhor Filme Estrangeiro e de Melhor Roteiro Original, que foi escrito pelo próprio diretor Lelouch, né? E o título já diz tudo, né? É um filme romântico. E conta a história de dois viúvos recentes que se conhecem e se apaixonam quando vão visitar seus filhos, o filho de cada um, né? Em um colégio interno lá nos arredores de Paris. O homem é Jean-Louis, que é um piloto de corrida de carros que ficou viúvo após a mulher se suicidar quando ele estava numa batida de carro quase fatal, né? Ele quase morreu nessa batida de carro, na famosa corrida das 24 horas de Le Mans. E a mulher viúva é a Anne, que é uma continuista de filmes que perde o marido em um set de filmagens. Ele era dublê especialista em explosões. E o diretor, ele usou bastante dos recursos do negativo para localizar os espectadores no tempo dos personagens. As cenas coloridas são o tempo presente e as cenas em preto e branco eram as lembranças que os dois tinham dos seus falecidos cônjuges. A música que a gente vai ouvir agora é a Samba Saravá, que é a versão francesa da música Samba de Bênção, que foi escrita por Baden Powell e Vinícius de Moraes. Em francês, ela é cantada em cena pelo ator Pierre Barou, que faz o falecido marido de Anne. Vamos ouvir então a música Samba Saravá. Voltamos agora com Sessão das 6, em sua 16ª edição aqui. Se você quiser participar do Sessão Ouvinte, manda um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com, ou entra agora no MSN e fala com a gente ao vivo, é radiofiscar@hotmail.com, a gente tá aqui online pra falar com vocês. Ou pode mandar também um recadinho pra gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. E a música que a gente acabou de ouvir foi Samba Saravá, na voz de Pierre Baru, presente aí no filme Um Homem e Uma Mulher. Agora a gente vai falar do filme Menina de Ouro, que conta a história de um treinador veterano de boxe, vivido aí pelo Clinch, né? E ele é durão, aí cheio de amargura e tal. Mas ele vê sua vida transformada com o aparecimento de uma jovem que teima em ser treinada por ele, né? E teima mesmo. E esse filme, o Clinch ganhou o Oscar de melhor diretor. A Hilary Swank, que faz essa garota que é ser treinada por ele, como melhor atriz, e Morgan Freeman como o melhor ator coadjuvante. O filme também ganhou a estatueta do Oscar como melhor filme em 2005. Bom, e o Eastwood tem mais de 10 álbuns em sua discografia, principalmente como compositor. Tá aí alguma coisa que quase ninguém sabia, né? É, e ele também acabou se arriscando em algumas músicas como cantor também. E o mais recente single lançado por ele foi a música Gran Torino, que ele compôs e que foi cantada pelo Jimmy Colum, agora em 2009, esse ano. Bom, e o Clint Eastwood, ele dominou a Menina de Ouro, além de dirigir e estrelar, ele também compôs nada menos do que todas as músicas da trilha sonora. E elas são interpretadas também todas pela Hollywood Studio Symphony. A gente vai ouvir então a música Boxing Baby, que é toda instrumental, e